Brasil 4334 para o Bushbeck. Autorizado, posicionamento, chame táxi. O altímetro no 0 no 3, azul 4234. No 0 no 3, chamará para o táxi, azul 4234. Canem 6225, complexo na aliança, me torre 11895. 6225, continue a aproximação, cheque trem na nova estrada. Meia 225, copiou a torre? Matinho, eu tô passando o estrela, baixado de trabalho agora. Canem 6225, avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 070 graus, 08 nós. Livre pouso, Canem 6225. Azul 4334 para o táxi, 4136 a bordo, alterna Aracaju. Aracaju 46, qual é a autonomia, por gentileza? 3 horas e 32, livre o táxi à direita, no ponto de espera, chama a torre 1895 e o altímetro 1013, tem um bom voo e um bom dia. Livre táxi à direita, no ponto de espera, 6225, no solo 50, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Livre à direita, chame 219, 225, cuidado. Se mantém 2000, ajustado em 1013, tá 3304. Em condições de Duna interceptar e completar o final ILS, confirma. É o João 4234, autorizado da NIA e decolar, pistão no zero, vento 070 graus, 08 nós. Ali decola, pistão 084. Salvador Azul 4234. A cidade mais um minuto alinhada é essa ativa. Afirmativo do 4234, quando pronto, autorizado decolar. Alfa Yankee Índia, bom dia, prossiga. Alfa Yankee Índia se encontra no TAC 3. Autorização para reboque para o pátio principal, portão 03. Autorizado, iniciar no pátio 3, chama ingressar no pátio principal. Alfa Yankee, Alfa. Alfa Yankee Índia, não é isso? Gente, o Alfa Yankee Índia. Informa na andar, ingressar no pátio principal. No 4234, decolado 55, chame controle 20, decimal 8. 208. Controle de Salvador, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, contato, submantenho 370 na Puca, Jamaracaju. 370, Puca, Aracaju, 4234. Bom dia, aguarde só um minuto, cópia, 340 Guarulhos, subida da Euleda Bridge. Devagar, obrigado. Tantalizou 79 na escuta para cópia. Temativo para liga. Tantalizou 79, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, a rota conforme o plano Upper Zulu 10 até Bridge, pós Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, pós direto Trivi. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida será da Euleda Bridge, o transponder 5007, controle 120, décima 8. Codice. O 922, bom dia, sua identificação, desse mantém 3000, justiça 013, autorizado, chegada, Mari. 3000, correto, 3179, chame pronto para o posicionamento no portão 9. Salvador, o lado alto em 15, pronto para ingressar no parque central. Autorizado, ingresso, reporte ao tempo, 2 blocos. Ambiente, alto em 15. Vou no 605, sem identificação, desse mantém 4000, justiça 013, na chegada, Bonfi. Vou no 605. E na Bonfi, confirmado 4000, vou no 605. Afirmo. Azul 4234, chame Recife agora, frequência 12545, alterna 2685, Azul 4234. Recife 2545, 2685, Azul 4234. Na 3663, bom dia, sana identificação, desse mantém 5000, ajuste 1013, aguarde final do procedimento do LS X-Ray, UTAN 3663. São 3304, tem referências visuais com a pista? Afirmativo, tá, 3304. Complete final, aproximação final, chamando torre 118, decimal 95, então 3304. 295, tá daqui a pouco, 3304. O 922, decimal tem 2000, autorizado final LS. 2000, autorizado LS. 922. E já foi aqui, Índia. Torre Salvador, tá 3304, bom dia. Passou já o Índia Serra, está atrasado. Visual. Tá 3304, bom dia. Está autorizado o pouso na 10, cheque o trem. O vento é de 060 graus com 8 nós. E o altímetro no 0 no 3, está livre pouso na 10. Livre pouso no 0, está 3304. Voo número 05, desça mantém 3.000. 3.000, voo número 05. Tá 3.663, desça mantém 4.000. 4.000, penso, tá 3.663. Aos 06, ao livrar à direita, chama o solo 121, desça 9, tenha um bom dia. Direita, solo 219, tá 3.304. TAN 3304, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 04, pote 1. Alfa Juliette para o 04, TAN 3304. Bom dia, o Xanem 312, aciona identificação, desse mantém 5.000, ajuste 1013 na chegada Mari, aguarde o final do procedimento ILS X-Ray. Autorizado, o Xanem 6312. Bono 605, desse mantenha 2.000. 2.000, Bono 605. Tá 3.663, desse mantenha 3.000. 3.000, penso, tá 3.663. Good morning, American 980. 2 completos finalistas, chame torre 118, decimal 95. Tamanho, mas não. Bom dia. Bom dia. Voo número 605, autorizado, final ILS. Reportador estabilizado, voo número 605. Bom dia, voo 922. Voo 922, Bom dia, cheque o trem de pouso. O vento é de 0,70 graus com 8 nós, o altímetro no 013, está autorizado o pouso na 10. Vai checar ali o pouso na 10. Puka departa Kaiju Transition, Squawk 5011, Salvador Approach Control Frequency 120.8. Okay, runway 10, turn left, Puka departure, Kaiju Transition, Squawk 5011, and departure 120.8, say the altitude. Just read back the flight level. I'm asking you for the flight level. 410, American 980. Hello, ground, American 980. American Line 980, read back correct. Clear the push and startup, report red vortex. And clear the push and start, American 980. Estacionamento da... 3179, aguarde para iniciar o push acionamento. Salvador Pedial, bom dia, Xenia 225, 5 de novembro. Xenia 6225, confirme o horário do plano de voo. Pedial 47. Puxando M6225, não tem seu plano no sistema quando aparecer aqui, chamo para a cópia. Ok, então, poderia confirmar a saída prevista, então? Confirme destino e rota. Seria Brasília, via Airbus 10, voando nítido e depois fluido. Isso, e autorizado final, LS? Autorizado LS, o TAM 3663. Alfa, Oxana 6225. Ok, muito obrigado. Oi, Hugo, na 605, bom dia. 2, desse mantém 3.000. 3.000, Oxana 3, 2013.